10h40 aqui em Foz do Iguaçu e eu recebo neste momento aqui no estúdio o vereador Fernando Duzzo, ele que é do Partido dos Trabalhadores aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Temos um assunto aí bastante importante para debater, que é com relação à transparência nas votações na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Foi feita aí uma emenda com relação ao voto secreto na Câmara Municipal? Exatamente, Guilherme. Eu, infelizmente, fui o premiado com o primeiro projeto derrubado numa votação secreta. E como era um projeto que não tinha como falar mal, eu não tive explicação de por que derrubaram esse projeto, que era um projeto que visava a colocação de placas informativas nas nossas esquinas, como nome da rua, o bairro, a numeração predial e o CEP. Quando eu aprovei em duas votações por unanimidade esse projeto, mas enquanto o voto era aberto, quando ele passou pro voto secreto, eu tive a triste surpresa de ter o projeto reprovado por 8 votos contra e 7 a favor. E isso daí me indignou de tal forma que agora nós colocamos em pauta e já aprovamos em primeira votação, mesmo com alguma resistência, que daqui para frente o voto na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu deve ser aberto para que a população conheça de que forma vota o seu vereador. É uma iniciativa que você apresentou aqui em conjunto também com o vereador Hermógenes de Oliveira, o vereador Mogênio do PMDB. O que é que prevê exatamente? É o fim do voto secreto em todas as discussões na Câmara Municipal? Acaba o voto secreto. Até houve uma brincadeira ali entre os funcionários da Câmara, que assim que aprovar em segunda discussão, eles vão me dar a urna do voto secreto de presente, porque daí não vai ter mais função na Câmara Municipal. E por que que isso faz tanta diferença, Guilherme? Porque no mês passado, em Brasília, aconteceu algo muito curioso. Nós tivemos 2 cassações de deputados federais, com crimes mais ou menos similares, só que um ainda não havia o voto secreto. Não havia extinguido ainda o voto secreto. Quando se apurou a primeira votação, sobrou mais de 100 e poucos votos para não cassação do deputado. Na sequência, se abriu o voto e se votou mais uma cassação. Na mesma pegada, a diferença do resultado, Guilherme, foi cassado por unanimidade. Isso é sinal o quê? Que os meus opositores estão errados em dizer que o Executivo faz mais pressão do que a população. Porque quando o voto foi aberto, os parlamentares tiveram que dar a cara para bater e nenhum deles foi capaz de inocentar alguém que a gente sabe que já devia ter sido cassado há muito tempo. No caso aqui da Câmara Municipal, atualmente, em quais casos acontece a votação secreta ainda no Legislativo? Nós temos 2 casos. Quando o prefeito veta um projeto e quando nós temos a cassação de um parlamentar. Se aprovado em segunda instância, e eu acredito que vai, nós estamos apenas respeitando o interstício. Como é uma emenda à lei orgânica, a lei prevê que entre a primeira e a segunda votação tem que ter 10 dias. Então nós estamos esperando agora esse prazo passar para daí votar em segunda e trazer mais essa conquista aí para o povo de Foz do Iguaçu, porque tendo mais transparência, com certeza o seu parlamentar vai usar mais a consciência para votar do que qualquer outra coisa. E além dessa questão do voto secreto, existe também alguma modificação quanto aos critérios de maioria para, no caso, por exemplo, cassação ou questão de veto, alguma alteração nesse sentido? Não, os números continuam absolutamente os mesmos. Para se cassar você precisa de pelo menos 10 votos, sabe? Para derrubada do veto, a maioria simples. Então os números, a quantidade necessária de votos continua a mesma, só a forma que o parlamentar vota que é alterada. Então já foi aprovado em primeira votação, agora na sessão de quinta-feira, você mencionou a questão de um prazo de 10 dias para a segunda votação, e a partir daí, aprovado em segunda votação, segue para a aprovação do prefeito? Não, daí já fica sancionado porque é uma alteração direta na lei orgânica, então isso a Câmara mesmo já dá por definitivo. Daí. Ou seja, não há possibilidade de veto após a aprovação? Não, eu acredito que não, mesmo porque isso é um clamor popular tão grande, e mesmo porque esta votação, ela é aberta. Então, mas eu já tenho conversado com todos os nobres parlamentares da Casa de Lei, e apesar de um ou outro contestar, dizendo que nós ficaríamos mais suscetíveis à pressão do executivo, eu acredito que não. Todos os outros exemplos que a gente tem mostra que daí o parlamentar passa a votar mais conforme a população espera dele. Além desta medida, que outras medidas de transparência até já foram adotadas na atual legislatura daqui da Câmara de Foz do Iguaçu? Guilherme, o voto aberto, ele é a continuação do nosso trabalho. Nós iniciamos esse trabalho com o Ficha Limpa, que é onde impede que qualquer pessoa que já tenha sido condenada por um ato de improbidade administrativa ou qualquer crime que seja considerado que não mais essa pessoa possa ingressar no setor público. Daí, na sequência, a gente também fez um manifesto de forma oficial quando no país se tentou fazer a PEC 37, que acabava com o Ministério Público. Também nós fizemos uma moção de repúdio e votamos na Câmara Municipal, deixando bem claro o nosso posicionamento. E agora o voto aberto vem a sacramentar essa linha, que esses são projetos que eu duvido que algum parlamentar no futuro tenha coragem de mexer neles, porque são conquistas que a população não vai abrir mão de uma forma pacífica. Vereador Fernando Duzzo, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Eu agradeço, Guilherme, e um abraço a todos os ouvintes.